Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. O sangue é sempre necessário e é por isso que percebemos hoje, no Seixal Saudável, a importância das dádivas. Em estúdio temos José Teixeira Pinto, da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Conselho do Seixal, e a já residente deste programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Dar sangue salva vidas. Porquê dar sangue? Porque o sangue não se fabrica artificialmente. E cada vez mais precisamos de sangue, ou seus derivados. Cada vez há mais doenças que podem ser tratadas com transplantes, como transplantes, operações, doenças hepáticas que necessitam de muito sangue. Não podemos esquecer que uma em cada três pessoas ao longo da sua vida vai precisar de sangue ou de seus derivados. Isso é muito importante a gente não esquecer disso. Essencialmente isto é a principal razão porque é que está sangue. Não se fabrica artificialmente e não há maneira de o substituir. Quem pode dar e com que frequência? Todas as pessoas saudáveis com mais de 18 anos e menos de 65 anos, que sejam saudáveis, que nunca tenham sido transfundidas, que nunca tenham recebido nenhuma unidade de sangue, que nunca tenham necessitado de sangue. E com que frequência? As dádivas de sangue podem ser efetuadas para os homens de 3 em 3 meses, para as senhoras de 4 em 4 meses. Isto tem a ver com a reposição dos valores de hemoglobina e coisas assim desse género. E o sangue doado não faz falta ao organismo do doador? Não. O organismo repõe, em algumas horas, o sangue doado. Para uma melhor recuperação, é aconselhada ao dador a ingestão de líquidos, ausência de esforços físicos e a não exposição ao sol nas primeiras horas após a dádiva. Só isso, mais nada. Onde é que se pode doar sangue? No nosso concelho, nas sessões de colheita de sangue promovidas pela Associação, que serão sempre ao domingo das 9 às 13, oportunamente divulgadas. Depois temos uma rede muito vasta de oportunidades para dar sangue. O posto fixo do Instituto de Poderes de Sangue no Parque da Saúde, em Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, em alguns hospitais que prestam este serviço, como o Hospital Garcia de Horta em Almada, o Hospital do Barreiro e alguns hospitais civis em Lisboa. É necessário levar algum documento? Para dar sangue, basta fazer-se acompanhar do bilhete de entidade. Quais são as próximas iniciativas da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Conselho de Seixal? Acabamos agora uma ronda de 4 colheitas no Conselho de Seixal. Vamos ter, no dia 23 de maio, no Parque Urbano das Paivas, contemplado no programa Saúde para Todos, a realizar no Parque Urbano das Paivas, vamos ter também uma colheita de sangue. Depois, a partir daí, começamos mais uma ronda de 4. No dia 20 de junho, na Sociedade Filarmónica Timo Seixalense. No dia 27 de junho, no Ginásio Clube de Correios. No dia 4 de julho, em Fernão Ferro, no Auditório do Mercado Fernão Ferro. No dia 11 de julho, em Peipis, no Sociedade Musical 5 de Outubro. Estas são para já logo as primeiras que vamos ter. Depois vamos ter outra no dia 8 de agosto, no Pavilhão Municipal da Torre da Marinha, depois mais 4, de seguida, depois mais assim, mais para o fim do ano, que vai ser no dia 17 de outubro, no Clube Recreativo da Cruz de Paulo, no dia 24 de outubro, em Correios, no Ginásio Clube de Correios, no dia 7 de novembro, em Fernão Ferro, no Auditório de Mercado de Fernão Ferro, e no dia 14 de novembro, na Cidade Musical 5 de Outubro. Isto são as nossas colheitas ao longo do ano. Entretanto, vamos ter mais atividades. No dia 14 de junho, vamos estar no Tramagal a comemorar o Dia Mundial do Dador, dia 14 de junho, e na segunda quinzena de setembro, é hábito irmos a Fátima. Há uma peregrinação de dadores de sangue em Fátima, há uma missa no recinto e devemos estar presentes também. Estas são as nossas principais atividades ao longo do ano. Atividades da Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Conselho do Seixal, programadas para 2010. Terminamos assim o programa de hoje. Voltamos na próxima semana para falar sobre os benefícios das caminhadas para a saúde. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.